Olá pessoas, estou aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje estamos aqui para falar de mais um clássico dos clássicos, O Bebê de Rosemary e os seus derivados, que já não se pode dizer que são clássicos dos clássicos, mas vamos chegar lá. Deixa eu primeiro cumprimentar meus colegas de hoje. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, Daniel. Olá, convidado de hoje. Bom, eu adoro esse filme e a gente vai ter uma história interessante sobre esse tema hoje aí, que inclui dois membros desse podcast, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente. É isso. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, coleguinhas. Eu também sou fã do filme original. E assim, eu tenho o costume de dizer que não existe... Pelo menos assim, eu adquiri o costume de dizer que não existe filme que seja desnecessário. Acho que todo filme vai ser necessário para alguma coisa, tipo, vai servir alguma coisa. Então toda vez que a gente tem aquelas discussões sobre, tipo, remakes, o remake e tal, era necessário fazer ou não? Eu não entro nessa discussão porque, tipo assim, eu acho que quem quer ver, vê, quem não quer, não vê, né? Mas tem filme Exato. que às vezes força um pouco da amizade, né? Então assim, tipo, se vai fazer, me entrega alguma coisa, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que esse vai ser um pouco do caminho da discussão daqui, porque, tipo, a gente tem um filme original que é excelente, acho que isso todo mundo concorda, e aí a gente tem, tipo, continuações, a gente tem adaptações para outros formatos, e a gente tem também prequels e tudo mais, e fica a dúvida se o que que essas outras coisas estão trazendo pra gente de novidade, estão acrescentando pra gente. Porque senão volta naquela discussão de era necessário ou não era. Eu não vou dizer que algo é desnecessário, mas não quer dizer que em alguns casos não seja perda de tempo, dependendo do teu gosto, dependendo da quantidade de tempo que tu tenha disponível, né? Então eu fico aqui nessa corda bamba aqui de defender ou não esses filmes. Então, mas a gente vai discutir isso mais Complexo, adiante. Daniel. É, né? Muito complexo essa sua teoria. Complexo. Porque, tipo assim, eu sou da. Lembra, eu fui a pessoa que lá no. Acho que foi o quê? No começo do ano, no ano anterior, eu fui a única pessoa daqui que defendeu a existência de um remake do Speak No Evil, por exemplo. Porque eu falei assim: olha, se for para me entregar alguma coisa diferente do original, para mim tá ótimo, boto fé e tudo mais, gosto do diretor. E aí, tipo. É a mesma coisa nesse caso aqui, né? Tipo assim, se vai trazer, se vai querer contar uma outra história aí, se vai querer contar uma história de personagens derivados, alguma coisa assim, se me entregar alguma coisa, tá de bom tamanho. A questão é, entregou? Isso é o que a gente vai E descobrir. você assistiu Speak No Evil? Não, eu ainda não, mas eu tô. Agora que eu vi que o diretor do original não gostou do final, eu falei assim, olha, então agora eu vou ver. Porque, não, eu já ia ver de qualquer maneira, tá? Só pra fechar o argumento aqui. É porque, tipo, tá faltando tempo mesmo, tá? Mas eu tava bem Sim, curioso, eu tô total. bem curioso pra ver. E agora que eu descobri que o diretor não gostou do original, eu falei, ah, tá, então agora. Porque era justamente ali, voltando àquilo que eu falei lá no início, é justamente ali que poderia brilhar a presença desse novo diretor. Então vamos ver. Mas aí depois eu volto para trazer as informações sobre esse remake supostamente desnecessário aí. Depois você conta, que eu Isso. também não assisti ainda não, mas eu queria saber o que que você acha, porque lembro da gente ter comentado dele. Mas é isso. Ivo mencionou um convidado, eu nem vou chamar de convidado, porque o Tyson já esteve aqui antes, já é de casa, então bem-vindo de volta, Tyson. Obrigado, Sil. Oi, Ivo, Daniel. Obrigado pelo convite. A última vez que eu estive aqui foi para falar do meu subgênero favorito. Hoje é para a gente falar do meu filme de terror favorito de todos os tempos. Então, muito bom estar aqui com vocês. Uhul, é isso. Agora, como o Ivo disse também, temos hoje dois membros desaparecidos, né? Ivo, se você puder, por favor, justificar essa ausência. Gente, então, como é de conhecimento de todos, o Daniel aí está desaparecido faz um tempo, né? A gente tem procurado Quem? notícias. Eu não, eu tô aqui, pô. Daniel, não, desculpa, Samuel. Daniel, Cara, o cara já desculpa. quer sumir comigo, ó. Sorry. Só me falta. Desculpa, gente, viajei aqui. O Samuel, né? O Felipe, ele mandou, né, uma justificativa que ele não ia poder participar do episódio de hoje, que ele estava de mudança, né, de apartamento, né? Então, né, a gente estava conversando com ele, o Felipe, ele se mudou para Nova York, né, para o edifício da Cota, que foi justamente, né, coincidentemente, o edifício onde foi gravado o filme 68, Bebê Rosemary, do Polanski. E aí o Felipe chegou lá, né, tá lá, já tá instalado, e ele foi convidado para uma festa lá de alguns vizinhos. Ele mandou uma foto do Samuel. O Samuel estava nessa festa. Ele mandou pra gente na hora: gente, achei o Samuel, encontrei o Samuel, ele tá na festa aqui, do prédio novo. Mandou as fotos pra gente, a gente pegou essas fotos. Só que aí depois o Felipe, ele parou de responder. Ele não responde mais o WhatsApp, ele não atende ligação, não respondeu e-mails que a gente encaminhou. Então, assim, no momento a gente tá com duas pessoas desaparecidas, né? Então, estamos um pouco preocupados, né? Esperando o retorno do Felipe, né? Também com a notícia do Samuel. Então é isso. Aí o Felipe, ele parou de responder. E se alguém tiver alguma notícia aí, manda pra gente. A gente vai publicar a foto, né, Sil? Aí do que o Vamos. Felipe mandou, né? Do Samuel nessa festa. Tem uma coisa interessante Certamente. aqui que eu aumentei uma foto e vi uma coisa, um botão estranho no blazer do Samuel. Então, assim, a gente vai dar uma olhada nisso aí. Vamos tentar encontrar os dois aí nesse período. É isso, ouvintes. A gente está nessa investigação para tentar trazer nossos membros de volta. Porque se for desaparecendo de um em um, daqui a pouco esse podcast acaba. Não vamos deixar isso acontecer. Vai sobrar só Satanás, É. que tá em Isso. todos aí, né? Ai, tudo bem também. Satanás tá ali em todos. Tá em todos. Cadê Satanás tá em essa todos. foto? Me manda essa foto aí no grupo, cara. Quero ver essa foto. Isso, já, já, Já bota para rodar já essa foto. manda aí pra gente. A Vou gente tem que ficar atento daqui pra mandar frente. daqui a pouco, tá? Tá. Mas é isso. Então, enquanto essa galera tá perdida, bora pro nosso assunto de hoje, né? Vamos falar do bebê de Rosemary, que acho que. Não sei se, porque o filme é tão clássico, né? Acho que todo mundo já conhece, assim, já conhece o contexto também. Talvez já saiba que se trata de uma adaptação de um livro, né? O livro homônimo do Ira Levin, que ele escreveu em 1967, é o segundo livro que ele publicou. E foi um best-seller nos anos 60, né? Foi o livro de terror mais vendido dos anos 60. Então, e acho que antes mesmo do livro ser publicado, já foram adquiridos os direitos para transformá-lo em filme. E foi uma adaptação muito fiel, né? Uma das, acho que inclusive uma das adaptações mais fiéis assim de livro assim num geral. Mas eu sei que Tyson e Ivo já chegaram a ler o livro, né, um tempo atrás assim. Não sei se vocês lembram de alguma coisa até para comparar um pouco com o filme. Eu li ele bastante tempo já, mas quando eu li, eu já tinha visto o filme várias vezes, assim, né? Então eu acabei lendo ele depois. E assim, é para quem, né, viu o filme, ele é muito fiel, assim, em detalhes, assim, pelo que eu lembro, assim, que eu lembro que eu li o filme, ó, eu li o filme, Não deu eu fio. li o livro e logo depois eu revi o filme de novo para tentar comparar. E ele tem uma pequena alteração ali no final, né, na maneira final, mas assim é muito muito fiel, assim, né? Isso é uma coisa que o Polanski fez também. Eu não li, né, mas as pessoas já comentaram. Eu vi pessoas comentando. Eu só vi o filme, que é um inquilino, que eles dizem também que é muito fiel ao livro. Me parece que o pianista também, não sei bem. Mas pelo menos assim, o Bebê de Rosemary que eu li, tive a oportunidade de ler, ele é muito fiel. Então, assim, eu acho que eu vou deixar para os comentários para o filme mesmo, a não ser que, né, que o Tyson queira comentar sobre. Eu concordo com o que o Will falou. Eu também li o livro faz um tempinho já. Mas eu acho que na maioria dos casos, né? Geralmente, quando tem um filme, uma adaptação de um livro, geralmente o filme acaba decepcionando. O livro, a maioria das vezes, acaba sendo melhor que o filme. Alguns poucos casos acontece o inverso, mas nesse caso eu acho que os dois são igualmente bem vistos, assim. E acho que é uma unanimidade, né? Que o Bebê de Rosemary, tanto o livro quanto o filme são bons. Então foi uma boa adaptação. Também não tem muito assim o que falar deles. E lembrando que o livro foi lançado aqui no Brasil pela Darkside, né? Então quem quiser ler, tá super disponível aí, tá facinho. Ó, e também só lembrando, eu faço sempre esse comentário quando a gente menciona, tipo, editoras ou então a Versátil, coisa assim. Se a Darkside quiser mandar o livro para nós também, Não tem problema, né? A gente aceita. Exato. Certeza. Sempre Porque eu não li, aceitamos. ao contrário dos meus coleguinhas. Então, se tiver que escolher alguém para mandar, escolhe quem não leu. É Vai isso. que dá certo, né? Não custa tentar. Não custa. Muito bem, gente. Mas é isso. Daí o filme, então, foi lançado já no ano seguinte à publicação do livro, né? Em 1968. Foi escrito e dirigido pelo Roman Polanski. E eu acho engraçado que eu comentei com algumas pessoas, assim, separadamente, alguns amigos, que a gente ia gravar esse episódio. Ah, vou falar de O Bebê de Rosemary e as pessoas todas. É tipo, ah, não, o filme é perfeito, apesar do Polanski, sabe? Todo mundo não tem essa ressalva, porque, né, sabe, é um diretor. Não vou usar palavras de baixo calão hoje, vou dizer que ele é polêmico, mas acho que a gente nem precisa se aprofundar muito nele, assim. Vamos falar do filme. E então, sobre o que se trata, né, O Bebê de Rosemary. Eu vou dar uma breve sinopse, gente, depois se vocês quiserem complementar com alguma coisa também, mas daí a gente vai conversando. A gente acompanha, então, a personagem título, que é a Rosemary, interpretada pela Mia Farrow, que se muda para Nova York com o marido dela, o Guy, que foi interpretado pelo John Cassavetes, para um prédio que no filme se chama The Branford, que é um prédio super exclusivo, assim, rico. Eles encontram um apartamento que foi de uma senhora que faleceu recentemente. Se apaixonam pelo apartamento, assim, se mudam para lá. O Guy é um ator, né, que tá pastando ali para conseguir engrenar na carreira. Ele já fez comerciais, alguma coisa assim. Mas não conseguiu nada de muito destaque. E a Rosemary é uma dona de casa, né? E que quer muito ter um filho. Eles têm como vizinhos a Minnie e o Roman Castevet, que são. A Minnie é uma pessoa muitíssimo intrometida, né? Tá toda hora lá batendo na casa deles, chama eles pra irem na casa dela, e eles ficam no começo meio assim. A Rosemary é muito. Muito boazinha, assim, né? Tipo, ela não quer cortar as pessoas, assim. Tanto que quando a Minnie chama ela pra jantar na casa dela mais tarde, assim, o Guy fica todo, ai, mas a gente tem que ir, sabe? E eles vão e só pra, né, cumprir tabela, assim. Mas a partir daí, o Guy principalmente começa a conviver mais com o Roman, assim, e os dois decidem, né, ter um filho e coisas ruins, coisas esquisitas começam a acontecer. Acho que dá pra gente partir daí. Quero saber de vocês. Gente, eu acho que ele é um filme, como o Tyson disse, ele é um filme preferido de muita gente, assim, né? Eu acho difícil falar que é o meu filme de terror favorito, porque eu acho que eu tenho vários filmes de terror favoritos, mas ele com certeza é um dos, porque ele é muito, eu acho que ele é um filme muito, muito bem concebido, assim, né? Ele sabe onde que ele tem que não mostrar as coisas, né? E sabe quando mostrar. Ele é muito sutil nesse aspecto do sobrenatural, né? Que permeia ali. Inclusive, eu até vi uma entrevista que o Polanski, ele falou que ele queria que o filme ficasse uma coisa muito subjetiva entre o que estava na cabeça da Rosemary e o que era sobrenatural, que ele falou que os acontecimentos eram do ponto de vista ali da Rosemary. Apesar que eu acho que o final, né, ele não traz isso. Mas eu gosto muito do filme, de como ele é um filme pesado, né? Ele é um filme que ele aqueles personagens ali, eles são excêntricos, assim. Aí eu vou falar de uma comparação um pouco até com a série que foi lançada depois ali. Porque os velhinhos ali, o Rama, né, e a Minnie, eles são muito simpáticos, né? Eles são um casal de velhinhos, assim, que são, apesar deles serem chatos e intrometidos, eles ainda são um pouco muito acolhedores, assim, né? Quase assim, avós, assim, né? Que querem cuidar, né? Que estão ali querendo cuidar. É claro que isso, né, eles passam dos limites, assim, e ficam muito inconvenientes em muitos momentos, mas eu não vou comentar sobre a série agora, mas ele tem essa sutileza nessa construção desses personagens, assim, que estão ali naquele envolto a Rosemary, assim. E eu gosto muito também alguns devaneios que ela tem com sonhos, né? É, umas viagens dela ali, umas coisas muito lisérgicas, assim, né? Algumas vezes, assim, de um passado dela que a gente não conhece muito bem, né? Que não se fala muito sobre. Mas a gente vê alguma coisa religiosa ali no passado dela, mas alguma coisa que não se concretiza, fica muito no ar, assim. Mas eu gosto de como o Polanski ele vai tratando isso, e isso está tudo no livro, assim, né? Ele consegue pegar muito a essência do livro, ele consegue tratar muito bem como que o livro traz, assim. E eu vi ele agora, assim, eu até estava comentando com a minha namorada, que ela acabou vendo comigo, ela já leu o livro também. Eu falei, sei lá, já vi esse filme 200 vezes e ele ainda me incomoda muito, assim. Ele me deixa muito incomodado, assim, em muitos momentos, assim. E eu acho que o cinema, eu sempre falo isso, que o cinema bom é aquele que mexe com você, né? Que te traz alguns sentimentos ali à tona, assim. Esse filme, ele faz muito com a gente, ele mexe muito com a gente de diversas formas, assim. É, muito pela personagem da Rosemary ali, é tida como a mulher, né? A mulher louca. Isso incomoda muito em determinado momento ali, de, né, ninguém acreditar, ela pedindo socorro, pedindo ajuda, e ninguém acreditar nela, e todo mundo tentando ali fazer que ela acredite que o problema era com ela, né? E não era. E isso é feito muito, isso é dirigido, né, de uma maneira muito, muito boa, muito interessante. Gente, é isso. O filme me incomoda muito. Ele me deixa sempre assim pensativo depois, assim, e continuo gostando muito dele. Muito bem. Ah, como eu já falei na apresentação, né, é o meu filme de terror favorito de todos os tempos, e eu sou um pouco muito suspeito para falar dele, mas eu compartilho do que o Ivo falou. Essa subjetividade do filme, eu acho que é realmente o que mais me encanta nele. Essa uma coisa que eu sempre procuro num filme de terror que me agrada é quando é aquele tipo de filme que parece ser real, alguma coisa que poderia realmente acontecer com você. E o Bebê de Rosemary tem muito isso, né? Ele é um filme muito, um suspense muito sutil. Então, eu acho que grande parte disso é por conta do elenco. Então, a Ruth Gordon, principalmente, ajuda a te colocar num lugar como se aquilo realmente pudesse acontecer com você. Seus vizinhos, você acaba mudando para um apartamento novo e os seus vizinhos podem ser um coven de bruxos, né? Então, isso eu acho que é o que mais me atrai no Bebê de Rosemary. E é justamente uma coisa que eu vi no extra do DVD do Bebê de Rosemary. Eu assisti o DVD naquela época ainda pré-YouTube, então tudo era muito mais difícil você ter acesso a bastidores e entrevistas extras. E eu lembro de que com esse do DVD falava justamente isso, que eles chegaram a cogitar William Castle para dirigir o filme, só que ele era muito conhecido por uns filmes de terror B, de baixo orçamento, e eles tinham medo dele tornar o Bebê de Rosemary tipo um filme mais canastrão, assim, com gárgulas, e uma coisa que é o oposto disso que eu falei, né? Que foge um pouco da realidade. E graças a Deus, então, ele não dirigiu, ele só ficou na produção mesmo, porque eu acho que isso que é o mais interessante do filme. E uma coisa que o Will foi falando, eu fui lembrando, essa coisa do incômodo também é muito forte. Eu acho que principalmente naquela fase da gravidez, você consegue sentir a dor que a Rosemary está sentindo, ela passa muito isso, e ninguém acredita nela, então realmente causa um desconforto muito grande. E eu acho que o fator surpresa que tem no filme, que você passa o filme inteiro pensando, assim, realmente, a primeira vez, né, logicamente, que a gente vê ele, se realmente a Rosemary está ficando louca, ou se realmente tudo aquilo é verdade. Então, assim, para mim, com muitas pessoas, é quase uma unanimidade, né? Não dá para falar que é uma unanimidade, mas é um filme realmente muito bom. Eu gosto muito dessa sutileza, assim, né, de... Porque a gente também fica meio no escuro, né? Porque, né, já vamos falar que o Guy é um filho da puta, que tá mancomunado com o Coven desde o começo ali, mas a gente nunca vê, que nem quando ele rouba a luva do Hutch, que era o amigo da Rosemary. A gente nem vê isso acontecer. Aí ele vai, vou ali tomar um sorvete. E aí você escuta uma campainha quando ele sai, porque este puto já tava na casa dos vizinhos para deixar a luva para matarem o cara, sabe? E tipo, tudo isso acontece por trás ali, né? Você não. Depois, quando a gente descobre que ele tava dentro do rolê contra a Rosemary também, que aí numa segunda assistida que você começa a pegar esses detalhes, né? Então eu gosto muito dessa sutileza, né, de ser tudo assim escondidinho, né? E a gente sempre, porque a gente sempre sabe mais do que a Rosemary, né, Sim. ao longo do filme assim, mas tem algumas coisas ainda que a gente vai descobrindo no caminho, né? Por mais que seja antes dela, a pobre. Não, e tem essa questão de que eu revi agora o filme, daí eu fiquei prestando atenção na atuação dele mesmo, né? E tipo, tem muitos desses detalhes, assim, tipo, quando ela fala que tá grávida, ele tipo não consegue demonstrar tipo tanta alegria, digamos assim, né? Porque tipo não tá grávida dele, né? Então tipo ele não consegue tipo nem, ela fala pá, ah, bota a mão aqui na, quando para de doer, assim, ela fala bota a mão aqui na barriga, tá mexendo, ele não quer, sabe? Ele Ele tem tira a medo mão de botar a depois. mão. É, então tipo não, tô vendo, tá mexendo, tá ligado? É, mas assim, eu sei que a senhora até falou no início que tipo não dá para mencionar o... Não, não vou falar muito do Polanski, mas infelizmente nesse caso não tem como. Porque, tipo assim, justamente por causa disso que o Tyson falou, que tipo, foi considerado o William Castle pro filme. E acho que nem a Mia Farrow queria. Acho que eu vi esse extra também, que ela fala alguma coisa tipo: Nossa, eu adorava os filmes do William Castle, mas ele não era a escolha certa para esse filme, tá ligado? E, tipo, realmente, porque o filme funciona por causa das escolhas do Polanski, né? Porque ele traz muito desse estilo mais, tipo, de um cinema mais europeu, não sei, porque, tipo, tem esse negócio de ele, por exemplo, usa bastante câmera na mão, tem uma imagem que é mais granulada, assim, então, tipo, é um aspecto um pouco mais documental que eu acho que faz sentido com aquilo que a gente tá falando aqui de ser algo que... Ah, é como se a gente estivesse lá dentro vendo aquilo acontecer, como se a gente estivesse sentindo muito do que a personagem sente. E... Então, tipo, isso é. E essas sutilezas todas de não entregar muita coisa. Tipo, pô, a questão ali de. Em que momento que acontece o acordo do Guy com os vizinhos, tá ligado? É numa cena que tu só vê assim que os dois estão sentados fora de quadro fumando e tu só vê a fumaça vindo, tá ligado? Então, tipo assim, é tipo quase que um prenúncio daquilo que vai acontecer e tal, tipo. Então, é tudo muito sutil, assim, a maneira como ele constrói essa narrativa. E levando em consideração que ele também escreveu o roteiro, que eu não lembrava disso, é muito curioso que seja um filme que tá falando sobre várias questões que são pauta, digamos, até hoje, né? Porque é um filme que tá falando sobre o controle do corpo da mulher. E é um filme que tá falando Sim. sobre, tipo, personagens, principalmente personagens masculinos ou sociedade de maneira geral, que tentam dizer pra mulher o que é que ela tem que fazer, como que ela tem que se comportar, o que é que ela tem que... como que ela tem que viver, basicamente, né? E esquecem completamente da vontade dela ou da voz dela, né? Toda vez que ela fala que ela tá com dores, que tem alguma coisa errada, eles falam que não, que ela tem que fazer isso, que ela tem que fazer aquilo, que ela tem que ir no médico, que eles dizem que ela tem que ir, que ela tem que seguir as instruções que o médico homem passou para ela, sabe? Tipo, que ela tem que fazer o que o marido dela tá sugerindo. É tudo, tipo, como é que eu posso dizer? Reforçando muito desses argumentos machistas. E aí tem uma coisa muito curiosa no filme, que é, tipo, o único momento em que o filme foge um pouco disso é justamente naquela cena da festa, em que ela reencontra os seus amigos antigos, né? E aí tem uma cena muito boa na cozinha, que é ela cercada por várias mulheres, e elas não deixam o Guy entrar na cozinha. E elas falam assim: tem alguma coisa errada? Não, tu não pode ficar ouvindo tudo que, tipo assim, aceitando tudo que estão te falando. Tu tem que, se o médico não tá te ajudando, tu tem que procurar outro médico, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Tu não pode ficar simplesmente aceitando tudo que eles estão te mandando fazer. Então, tipo, é um filme extremamente, como é que eu posso dizer? Bem posicionado, se é que dá pra gente dizer assim, o que é muito contraditório que por ser um filme do Polanski, né? Mas, tipo, e aí eu vou tirar um pouco do crédito dele, então, disso, porque, tipo assim, é um filme que tá, como é que eu posso dizer, ele tá abordando muitas das causas que foram levantadas ali pela chamada segunda onda do feminismo, que aconteceu ali durante a década de 60, né? Que daí, tipo, tava falando bastante sobre questão de direitos reprodutivos, tava falando bastante sobre questão de violência sexual dentro de casa, que é basicamente o que o filme mostra pra gente, né? Tipo assim, ele faz isso de uma maneira um pouco mais como é que eu posso dizer, fantasiosa, no caso, tipo assim, mas é o marido que causa tudo aquilo, né? Tipo assim, e então assim, tá tudo ali no filme, todas essas questões, tipo, o que acontece, a segunda onda do feminismo também falava bastante sobre questão de aborto e tudo mais, que é, o aborto não chega a ser necessariamente um assunto a ser discutido nesse filme aqui em específico, mas é discutido, por exemplo, no mais recente, né? Tipo, eles chegou a tocar nesse assunto. Então, tipo assim, é um filme que é bem posicionado, apesar do Polanski, de fato, né? Porque, tipo assim, é muito estranho que, tipo, que um cara como o Polanski tenha conseguido fazer um filme que é tão, quase que à frente do seu tempo, digamos assim, né? O que eu acho que é muito mais o que torna o filme muito mais um fruto da sua época mesmo, de ele estar refletindo aquilo que estava no seu entorno, do que necessariamente a visão do seu realizador, se é que dá pra dizer assim. Não sei se deu pra entender o que eu quero dizer com isso. Sim. Faz Eu sentido, acho que tio? faz muito sentido, sim. Faz. Porque não dá pra gente dizer que o Polanski é um cara feminista, né? Exato. Mas o filme que ele entregou tem muitas dessas características, eu acho que isso também dá para concordar, né? Sim, total. Mas até mesmo porque ele é muito fiel ao livro, né? Então isso Tem isso. está no livro. Então eu acho é claro que tem que ele tinha que ter um mínimo de e ele tem para de entendimento, né, para adaptar aquilo como estava no livro, não fazer uma coisa que o escritor não quisesse passar. Ele consegue passar o que o escritor consiga passar. Mas é isso que o Daniel falou, né? É perfeita a colocação dele. Eu queria falar rapidinho sobre a personagem da Terry nesse filme, porque a gente vai voltar nela mais pra frente, né? A Terry é uma moça que a Rosemary conhece na lavanderia do prédio, né? Elas trocam umas palavras ali, até combinam de descerem para lavar roupa juntas, porque é num porão ali, tipo, é um lugar bem desagradável mesmo. Então, elas podem descer juntas, fazer companhia uma para outra. Mas pouco depois, a Rosemary e o Guy estão chegando no prédio um dia e a Terry tá morta na calçada, né? Ela caiu ou se matou. E a gente nunca fica sabendo assim, mas a Minnie e o Roman falam que ela era meio que uma protegida deles, né? Que eles acharam ela numa situação bem ruim de uso de drogas, enfim. E ajudaram ela, né? Tratavam ela como uma filha, tudo isso. E nesse filme fica, né? É isso, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ela. E isso vai ser respondido depois no Apartment 7A. Só que eu gosto mais do não saber, sabe? Porque tem a possibilidade de ela ter se matado porque ela era uma Rosemary e não queria isso. E tem a possibilidade dela ter sido morta por não querer isso, né? Não tá colaborando ali com o plano. E acho que aí isso deve ter mudado até a forma de desenvolver esse plano, né? Porque daí, quando vem a Rosemary pra ser essa pessoa que vai engravidar do diabo, o marido dela tá dentro do plano também, né? Isso facilita muitas coisas. E pra Terry ser essa pessoa que engravidaria, ou teria que, sei lá, dopá-la também, assim como foi feito com a Rosemary, mas às vezes é uma pessoa que não quer engravidar, né? A Rosemary ainda queria, mas a Terry a gente não sabe, ela não tem muito backstory ali, né? Não é explorado muito o passado dela, assim, a gente sabe bem por cima. Então fica, né, ambíguo, assim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu pra ela estar lá morta na calçada. E eu gosto mais assim, sabe, de não ter essa resposta. É só que no filme, assim, eu gosto que ele traz todos os diálogos ali, né, do início ali, a primeira vez que a Minnie chega e conversa com ela: ah, vocês têm filhos? Não, mas a gente quer ter. Ah, que ótimo! Sabe, tudo isso você vai fazendo sentido depois. Cada diálogo, cada pergunta, cada coisa dele, cada aproximação deles, né? Com o interesse na Rosemary, faz todo sentido para o que o filme traz depois, assim. Eu acho isso muito interessante, que nada é de graça nesse filme. Não, exatamente, tem essa questão das sugestões mesmo, né? Tipo, eles entram no apartamento pela primeira vez lá, o filme começa com eles visitando o apartamento, e aí eles descobrem que tem um armário que tá posicionado num lugar meio estranho, porque, tipo assim, ele tá bloqueando uma outra entrada, uma coisa assim, e tá bloqueando um armáriozinho assim, tipo, que não levava lugar nenhum. Então, pra que esse armário grande e pesado tá bloqueando aquele outro? Tipo, e a mulher que morava ali era uma mulher idosa, então ela fez, tipo, muito esforço para conseguir colocar esse armário ali bloqueando aquela porta, e pra que ela fez isso e tudo mais. Então, o filme vai lançando esses questionamentos, tipo, como a Sil falou, ela aparece morta na calçada, então o que que aconteceu e tudo mais. E é justamente o não saber que faz com que a gente construa muito disso na nossa cabeça. Então a gente constrói esse universo, essas possibilidades. E aí, só para adiantar a discussão que vai vir depois, quando se faz um filme tentando responder isso, ele já vai ser um negócio que vai ser meio, como é que eu posso dizer? Tipo, ele vai ser um pouco decepcionante porque, tipo, nunca vai ser melhor do que aquilo que a gente construiu na nossa cabeça, sabe? Então, tipo, por melhor que seja o filme, eu acho que ele tem qualidades, ele vai sempre ter esse problema de que, tipo assim, a gente já imaginou muito dessas coisas. Então, tu tem que entregar algo muito melhor do que aquilo que a gente imaginou, e isso, às vezes, é raro de acontecer, né? Total. Que mais que eu queria falar do fim do filme, novamente da sugestão, né? Porque a gente nunca vê o bebê. Ah, então, mas tu sabe que tem muita gente que depois de um tempo passa a imaginar que eles viram o bebê mesmo? Virou um Sério? efeito Mandela? Eu lembro que Que eu legal. lembro que assim, tipo, em 2000 e, sei lá, 2010, eu participei de um curso daquele crítico Pablo Vilaça. Ele veio aqui para Florianópolis, eu fez o curso dele, eu fui participar, né? E aí ele tava falando sobre o bebê de Rosemary e tudo mais, daí ele perguntou assim: ah, quem é aqui que viu já o filme? Aí eu levantei a mão e tal, não sei o quê. Aí algumas pessoas levantaram a mão, e aí ele falou assim, tipo, tá, e quem é então que pode me descrever como é que é o bebê no filme? E aí na hora eu falei assim: mas o bebê não aparece? Aí ele falou para mim: cara, não era para falar isso, porque, tipo, ele falou: eu dou esse curso há alguns anos e eu já ouvi dezenas de descrições diferentes sobre o bebê. As pessoas começaram a construir na cabeça, falando sobre os pés dele, que ele tinha pata no lugar de pé, falando sobre os olhos dele, falando sobre a cor, tipo, que ele era meio vermelho, alguma coisa assim. As pessoas começam a construir essa imagem na cabeça justamente porque a sugestão é tão forte que depois de um tempo tu começa a ficar mais com aquilo que tu construiu na cabeça do que com a imagem em si, sabe? Então, de novo, um outro poder do filme. Total. No livro, que eu lembre, é muito forte a questão do questionamento dela, né? Dos olhos, né? Aquela pergunta que vocês fizeram com os olhos deles, e a frase clássica, né? Ele tem os olhos do pai. E eu gosto muito dessa cena ali, desse desespero dela, dos olhos dele. O que muda é justamente o finalzinho ali, a cena finalzinha ali é o que muda, assim. Acho que não, é sacanagem dar spoiler do livro, né? Mas tem uma mudança ali no finalzinho, que também é muito sutil, assim, e que eu gostei mais do filme. Boa. Deixar aquilo ali em aberto ali, né? Apesar de quando eu vi, eu me levo a acreditar ali que ela, de certa forma, está aceitando aquilo. Até mesmo da cena que ela vai lá, ela começa a falar lá com a mulher, não balança ele desse jeito, não sei o que lá, papapá. E o Roman, né, liderando ali, é que a galera tira a outra mulher lá de. Como que é o nome dela? Louise? Laura Louise. Laura Laura Louise, Luiz. isso. Esses personagens, eles são muito excêntricos, né? São Que demais. aparecem assim. A Laura Louise é uma tiazona, gente. Pelo Ela amor mostrando a de Deus. língua para Rosemary é demais. É É muito bom. isso. Nessa cena, eu virei para Marina assim, ela distraiu na hora. Eu falei: você acabou de perder a melhor cena do filme. Sim. A Luiz mostrando a língua para os Muito bem, gente. Mais algum comentário sobre o filme? Vejam. Faltou alguma coisa? Quem não viu, veja. Por favor. Bom, O Bebê de Rosemary teve uma continuação, né? Que foi lançada em 1976. Chamada Look What's Happened to Rosemary's Baby. Tem título em português? Eu acho que é Olha o que Aconteceu mesmo. Olha o que aconteceu. É, traduzido mesmo, Tradução né? literal mesmo. Que agora, eu não assisti esse filme, mas agora eu fiquei muito curiosa porque eu vi que o bebê é o Stephen McHarry. E, tipo, passou muito pouco tempo entre um filme e outro. Tipo, foi um salto temporal, né? Pra ser o bebê adulto já, sei lá. Sim. Mas, Tyson, você que assistiu. É o filme preferido do Se puder Tyson, esse aí. falar um pouquinho. É, se puder falar um pouquinho pra gente. Então, o título dele já você já sente que não vai ser coisa boa, né? E ele foi lançado direto na televisão, se eu não me engano, então não passou no cinema na época. Eu fui assistir, obviamente, porque eu gostava muito do original e porque tinha a Ruth Gordon, né? Então, falei, eu pensei que poderia ser que realmente fosse um filme bom, mas não é assim. Apesar de ter realmente a Ruth Gordon no filme, ela nem por ela vale a pena assistir. Inclusive, ela é muito mal aproveitada. A ausência da Mia Farrow também prejudica muito o filme. E quem faz a Rosemary no filme é a Patty Duke, que, se eu não me engano, ela foi cotada para fazer o original. Ela estava entre as atrizes na época que foram cotadas para Rosemary. E só que ela não convenceu. Não sei, assim, não tem como a gente comparar hoje em dia. Apesar dela estar, eu acho que a descrição dela bate muito mais com o que eles pensavam da Rosemary na época do livro. Mas depois que a gente assiste o filme, não tem como você ver a Rosemary e não pensar na Mia Farrow. Então, assim, é uma comparação bem injusta. Não foi muito convincente como Rosemary. E, assim, basicamente o filme ele é dividido em três partes. É o livro de Rosemary, o livro de Adrian e o livro de Andrew. E o filme começa mostrando a Rosemary, então, partindo do final do original, né? Então, ela participa da criação do bebê nos primeiros anos. Aí, chegando um ponto já com o Adrian já um pouco mais velho, com 6, 7 anos, ela resolve fugir com ele. E, obviamente, ela é pega, ela não consegue completar a fuga dela. E quem acaba criando a criança acaba sendo uma mulher que ela conhece na estrada, que engana ela, e ela tá do lado do Roman e da Minnie. E aí a gente faz um salto no tempo, que entra na segunda parte, que é o livro de Adrian, e ele já tá com 20 e poucos anos, e assim, ele é bem o estereótipo do um cara rebelde, que curte rock and roll, assim, é bem canastrão mesmo, essa caracterização do personagem. E assim, o filme tem muito várias cenas bizarras. Por exemplo, quando a Rosemary foge, a Minnie tenta descobrir o paradeiro dela usando os poderes de adivinhação dela, ela vira uma adivinha. É, o ônibus que a Rosemary foge acaba desaparecendo como se fosse um ônibus fantasma. O Adrian, tanto criança Nossa. quanto jovem, ele tem uns poderes meio sobrenaturais. Então, assim, é muito sofrível de ver assim, esse filme. E O ônibus pra mim, a cena mais desaparecendo é uma bizarra coisa curiosa. é muito estranho. E tem uma cena com o Adrian já grande, que ele tá numa pista de dança com uma maquiagem branca, como se ele tivesse possuído pelo pai dele. E aí começa a possuir todos os jovens do local. Assim, é muito cômico, assim, se não fosse tão triste de ver. Mas aí a gente entende por que que a Mia Farrow não quis nem saber desse filme, né? Porque eu não tinha condições. Assim, e aí o terceiro livro é o livro de Andrew, porque ele acaba tendo um acontecimento no filme, ele acaba perdendo a memória, acordando num hospital. E assim, não vou dar spoiler, mas também nem vale a pena falar qual é o final do filme. Mas, de maneira geral, não é um filme bem ruim mesmo. O pobre. Mas eu acho engraçado que a Patty Duke, ela foi considerada para ser a Rosemary no original também. O Polanski, inclusive, pensou em colocar a Sharon Tate. Foram algumas atrizes que foram consideradas. Mas ainda bem que foi a Mia Farrow, né? Porque eu falo que eu acho. Eu fico hipnotizada com ela, assim. Eu acho Sim. que é uma Sim. atuação perfeita, né? Mas. E é isso. É engraçado que ela não voltou pra essa continuação. Mas em 1976 mesmo, ela fez o The Haunting of Julia, que a gente já comentou aqui no podcast, naquele episódio de Invocações que deram errado. E ela tá igualzinha, assim, tá com o mesmo corte de cabelo. O filme começa com a filha dela falecendo, né? Ela engasga e não dá tempo de salvá-la, assim, então ela é uma mãe enlutada. Eu falei, tipo, gente, essa poderia ser a continuação, se der uma ajeitadinha ali, dá. Vamos considerar que é então. Né? Isso. E é um filme muito bom, assim, eu lembro que a gente gostou, né? Acho que foi um consenso que foi um filme bem bom, assim, que até então não conhecia. Mas é isso, eu tenho curiosidade de assistir. Eu até procurei para assistir, mas não encontrei essa sequência. Mas acho que eu ainda vou atrás assim que tiver um tempinho, porque eu fiquei muito curiosa. Apesar, tá, isso eu Ah, é. confio em você, eu entendo que é ruim, Muito ruim. mas fico curiosa. Mas muito bem. Mas a gente teve então mais uma sequência do original, mas como livro, né? Em 1997 foi publicado o livro Son of Rosemary. Tyson, esse a gente sabe que você tá lendo novamente, então se você Sim, puder também falar um novamente, pouquinho yes. dele pra gente, novamente. Sim. Então, esse de fato é a sequência que eu gosto, né? O que eu não gostei do Olha o que aconteceu com o bebê de Rosemary, da televisão, esse eu gostei desse. E seria realmente a continuação canônica, né? Que foi escrito pelo Ira Levin, e então seria a continuação oficial do bebê de Rosemary, apesar de não ter virado filme. E eu realmente eu gosto muito do livro. Quando eu primeira vez, fui com pouca expectativa, porque eu via muita crítica na internet. Negativa, falando que o livro era muito chato, cansativo. Só que eu gostei, e aí na segunda vez eu gostei mais, na terceira eu gostei mais, e agora na quarta vez continuo gostando. Então, assim, o balanço dele ainda é positivo para mim. Vou tentar, assim, contar mais meio por cima como que é a história, mas algumas coisas, felizmente, poucas coisas parecem com a continuação de 76. Começa com a Rosemary mostrando ela que ela participou da criação do Andy nos primeiros anos, até os 6 anos, mais ou menos, e ela decide fugir. Até então, bem parecido com a Jornada 76. E aí, obviamente, ela não ia conseguir. Antes mesmo de tentar fugir do apartamento, o Coven consegue colocar ela em coma. E ela fica em coma por 27 anos. Ela vai Meu acordar Deus, em 99. gente. 27 anos em coma. Ela acorda em 99. E ela acorda quando a última pessoa do Coven morreu. Então, basicamente, enquanto tivesse um bruxo daquele Coven vivo, o feitiço estaria valendo. E aí, quem morre, o último que morre é o Dr. Chand, aquele feitiço que aparece no filme, no livro. E a primeira coisa que me incomoda é isso, porque, assim, ela, uma senhora que ficou 27 anos em coma numa cama, ela tem uma recuperação muito boa. Tipo, ela faz 2 semanas de fisioterapia e já tá andando, passeando, se alimentando super bem. Então, assim, começa a me incomodar. Daí, não é nem um pouco crível essa recuperação da Rosemary. O Guy desapareceu, a gente não fala muito sobre ele no livro, dá a entender que ele não conseguiu o sucesso que foi prometido a ele. E aí o Andy foi criado pela Minnie e pelo Roman. E hoje ele tá com 33 anos, né? Obviamente a idade que Jesus tinha quando morreu. E ele se tornou um líder mundial, ele é tratado como um santo praticamente por toda a população, não por todo mundo. Mas em todos os países, a maioria das pessoas gostam dele, como se ele fosse um santo. Inclusive, fisicamente, ele parece muito com Jesus. Descrevem ele com cabelo comprido, castanho, com barba, realmente como Jesus mesmo. E ele é dono de uma ONG que chama God's Children, e o objetivo dessa ONG é trazer a paz mundial, né? E aí, quando ele reencontra a Rosemary, ela acaba ficando uma celebridade, né? Porque ela, sobreviveu a esse coma tão longo. Ela encontra ele e ele jura para ela de pé junto que ele se rebelou contra os satanistas conforme ele foi crescendo e que a GC, né, que é a ONG que ele comanda, era para ser um disfarce para conseguir destruir o mundo, mas hoje ele realmente tornou ela uma coisa boa, que é uma organização de caridade mesmo. E a Rosemary, a princípio, acredita nele. E aí o grande mistério do livro, esse segundo livro, né? Então, no primeiro mistério é se a Rosemary realmente está ficando louca ou se realmente é verdade o que ela tá achando dos satanistas. E o mistério desse segundo livro é se o Andy realmente é bom, o lado humano dele falou mais alto, ou se ele tá mentindo pra Rosemary. Isso é legal, né? A gente consegue ter esse suspense no livro. A parte chata, que eu concordo com muitas críticas, é que realmente é uma narrativa mais lenta. Tem muitas partes chatas, tipo assim, grande parte do livro a gente fica acompanhando a Rosemary e o Andy indo em reuniões com políticos, com pessoas famosas, importantes. Isso acaba sendo um pouco maçante. E uma coisa que me incomoda, mas eu fui me convencendo por que que aquilo que o Ira quis colocar isso no livro, é que existe uma relação incestuosa entre a Rosemary e o Andy. E isso é bem incômodo, assim, algumas passagens do livro. Muita gente torceu o nariz, eu inclusive. Só que hoje eu tento entender assim, né? O Andy é o anticristo, né? Então a gente não pode esperar uma conduta muito boa do filho do diabo, né? Então talvez tenha isso, tenha sido dessa forma que o autor deve ter pensado, né? Colocar realmente características que condiziam com quem ele é de verdade, né? Mas é uma coisa meio que causa um certo desconforto em algumas passagens. E aí eu marquei aqui, eu não terminei de ler ele pela quarta vez, só que eu cheguei no capítulo que mais gosto, é o capítulo 15, que tem uma cena que você desvenda um mistério, que é se o Andy tava mentindo ou não pra Rosemary, e é uma parte, é um capítulo que tem um suspense bem legal, assim, a hora que ela descobre a verdade. E eu gostei muito do final, e o final, não tem nem como eu dar spoiler, porque o autor não deixa claro o que aconteceu. Ele só deixa um anagrama pra gente resolver, que é a palavra Roastmules. E aí, você pode encontrar em vários fóruns da internet várias hipóteses do que é esse anagrama, que dá a explicação do final do livro. E tem uma explicação que é mais unânime, digamos assim, um consenso entre os leitores. Mas eu não quero falar, porque eu acho que vale a pena ler. Esse livro não é muito conhecido, eu acho que vale a pena ler. E essa explicação, essa resolução do anagrama, eu gosto bastante, se for realmente essa. Mas o próprio Ira, no final do livro, fala: não gastem seus selos comigo, porque eu não vou contar pra vocês do desfecho. E eu acho legal esse mistério não ter sido solucionado até hoje, e o consenso me agrada. Se foi ele mesmo, eu acho legal. E só para finalizar, para não virar um podcast só do livro, depois que eu li pela terceira vez, que foi pós-pandemia, eu vi muita relação com a pandemia da Covid. Então isso foi, para mim, foi mais legal ainda, porque muita coisa que acontece no livro bate com o que a gente viveu em 2019 para 2020. Então só fez eu gostar mais ainda do livro. Então é isso, gente, basicamente. Muito bom, quero ler. Tipo, na lista aqui. Isso parece interessante. Muito bem. Bora então para 2014, gente, quando foi lançada uma nova adaptação do livro em formato de minissérie, em 2 episódios. Foi uma produção da NBC, então foi para TV, o que diz muita coisa também. Preconceituoso. Quem dirigiu? Preconceituoso. Gosto muito de séries, mas é que, gente, é TV aberta ainda. Por mais que rolem umas cenas mais violentas ali, mas tem muitas coisas duvidosas, mas vamos chegar lá. A série foi dirigida pela Agnieszka Holland, que, entre várias outras coisas, dirigiu O Jardim Secreto, que acho que é um clássico da Sessão da Tarde. Ela foi estrelada pela Zoe Saldana. E a primeira coisa que não faz sentido nenhum pra mim, que é a minha primeira picuinha, é que a série se passa em Paris, não em Nova York. Nossa. Eu até fui procurar pra ter certeza de que... Mas eu falei, mas será que o livro se passa em Paris e mudaram pra Nova York? Mas não, não tem uma explicação. A série começa com a Rosemary perdendo um bebê. Né, ela teve um aborto espontâneo, ela fica muito triste. E depois disso é que ela e o Guy se mudam para Paris, porque ele conseguiu um emprego por um ano dando aula na Sorbonne. Então eles vão passar o ano em Paris. E isso também já é outra coisa que eu acho muito ruim, porque a Rosemary, em pleno 2014, vai para Paris com o Guy apenas para existir. Tipo, lá ela não tem... A personalidade dela... É ser a Rosemary, assim, tipo, não tem a profundidade de um Pires, a personagem dela. Mas, e aí acontece mais ou menos a mesma coisa, né? Ela, na verdade, a Rosemary recupera uma carteira roubada, um pickpocket rouba a bolsa dela e ela sai correndo atrás do menino, ele acaba sendo atropelado. Ele sai correndo de novo e deixa a bolsa dela pra trás. E junto com a bolsa tem uma carteira lá, que ela vê que é da Margot Castevet. E ela descobre onde essa Margot mora, que é num prédio chamado Lakmer. Não é o Branford, né? Mas é a mesma coisa. E ela vai lá devolver e a Margot fica tão emocionada que dá um apartamento pra Rosemary morar, basicamente. Deixam ela e o Roman, né, são donos do prédio inteiro e, tem um apartamento vago aqui, mora aí, porque lá os quartos da universidade são muito pequenos, enfim, de fato era, tipo uma kitnetzinha, né, onde eles estavam morando. Explodiu. E aí eles se mudam, explodiu. Explodiu o apartamento dela. O gato que eles ganharam da Margot, que foi o que salvou eles, porque eles estavam dormindo, o gato começou a miar ali, viram que tava pegando fogo, enfim. Eu acho que foi o E que botou aí. fogo lá no negócio lá. Aquele Foi o foi o Satanás. Satanás. Meu Satanás não é mal igual aquele, não. Meu é bonzinho, tá, gente? E eu mó preocupada com o gato a série inteira, porque, gente, ninguém. Não se dá bicho de presente, Não. tá? Nunca dei um bicho de presente pra Ele é ninguém. tão lindo. Ele é. Mas ele fica bem. Quer dizer, ele desaparece, né? Depois, no final do filme, eu não sei o que aconteceu com ele. Ah, eu acho. Não, peraí, depois eu falo o que eu acho que aconteceu com ele. Mas é isso, assim. E na série, toda a sutileza que a gente falou lá do filme original não existe. Os personagens que vão morrendo assim no caminho, o Ivo até mandou lá no grupo, comparou com Premonição. Porque parece mesmo. Mas é isso, tem muitas coisas que me irritaram bastante, assim, eu achei bem ruim. Como eu disse, é uma minissérie em 2 episódios, tem 1h24 cada episódio. Então, quem quiser se arriscar, é isso. Eu fiquei meio brava, assim, depois que quando eu terminei a primeira parte, o primeiro episódio, eu mandei lá no grupo que estava um pouco brava. Aí o Samuel falou: espera até você ver a segunda parte, sabe? Mas quero saber o que vocês acharam. Tyson, começa você, que eu quero muito saber o que você acha dessa série. Então, igual a gente estava falando antes de começar o podcast, eu tentei de todas as formas assistir várias vezes para tentar gostar, assim, extrair tudo que houvesse de positivo, mas realmente é difícil, assim, porque não tem como comparar. É, não, como não comparar com o original, né? Então, assim, basicamente é isso que você falou: a subjetividade, que é o que mais encanta no original, não está presente nesse em momento algum, não é nem um pouco sutil. Mas pensando assim, nos derivados, para fazer um balanço, assim, comparando esse com por exemplo, a continuação de 76, que também foi para televisão. Gostei mais desse de 2014, mas é porque também não tinha como ser pior, né? Difícil ter coisa pior do que esse. Mas melhor do que ele. Coisa que eu consegui extrair de bom desse filme. Eu gosto da Zoe Saldana como atriz, eu gosto da atuação dela. É meio que sacanagem comparar ela com a Mia Farrow, não tem como. Mas eu gosto dela como atriz, mas concordo com o que você disse, talvez a personagem não foi construída bem, mas eu gosto da atuação dela. E aí, assim, as coisas que me incomodam que são a maioria, né? Por exemplo, a Margot, né, que não é mais Minnie, ela virou Margot. As diferenças entre as duas são gritantes, assim, não, elas não poderiam ser tão opostas enquanto personagem. E a Margot, para mim, enquanto a Minnie é uma senhorinha, uma vovozinha que não dá margem para você suspeitar de nada dela, acima de qualquer suspeita. A Margot, ela realmente parece uma bruxa segurando um gato, fazendo carinho num gato preto e fazendo poções. Parece que ela saiu tipo daquele filme da magia sedução, assim. Então, o oposto é realmente da Minnie. Mas o que mais me incomodou de tudo, eu acho, foi aquele personagem que eles criaram, que é o homem, chamam de o homem de olhos azuis, que é tipo um fantasma que fica aparecendo do nada. E aí você não entende direito o que que ele é. Se ele é o Adrian Marcato, se ele é o Steve Marcato, se ele é a encarnação de Satã, aparentemente ele é tudo ao mesmo tempo. Então, o Roman e o Steve, nesse filme, eles são personagens diferentes, não é um anagrama que é a mesma pessoa. Então, assim, para mim isso foi o mais broxante de tudo, foi incluir esse personagem aqui que mais confunde e atrapalha qualquer coisa. E o final, assim, que a gente aparece o bebê. Então, que eu também não gostei, porque é engraçado. Depois que eu vi a primeira vez que eu vi o original, eu ficava pensando, nossa, eu queria muito poder ter visto como que era o bebê. Nossa, poderiam fazer uma continuação para eu ver como que é o bebê. E aí eles mostram o bebê nesse filme e eu pensei, não, eu preferia não ter visto. Porque acaba um Exato. pouco com a magia do filme, então eu não gostei de ter visto a cara do bebê. Cuidado com o que Mas você é isso, deseja. assim. Cuidado com o que Exatamente. deseja, tá vendo? Ó, queria ver? Queria ver? É. Dane-se. Toma, viu? Toma. Mas é basicamente Agora isso, tu assim. consegue desver, né? Não consegue dizer. E o bebê faz questão de lembrar o homem dos olhos azuis, que é pra gente ficar com mais raiva ainda dele, então, de ter visto ele. Ai, gente, é péssimo. Aquele olho brilha no escuro, assim. Péssimo, péssimo. Saí do Duna. Exato. E assim, só para finalizar o que eu ia falar, mas é já fazendo uma ponte com o apartamento 7A que a gente vai falar depois. Que eu acho que o que frustrou muita gente no apartamento 7A é a falta de criatividade, no sentido que ele parece mais uma refilmagem do que um prequel. E a minissérie de 2014, ela é realmente, criatividade é o que não faltou. Só que era, talvez era melhor não ser tão criativo, porque foram escolhas muito ruins, né? Então, assim, criatividade também, por um lado negativo, não é, nem sempre é bem vista. Então, acho que foi onde que se perdeu aí. Mas é isso, gente. Esse é o ponto, Tyson. Concordo demais com você, porque eu acho louvável de tentar se fazer algo diferente, de ter algumas mudanças. Que são, não são mudanças contextuais, mas são mudanças de mais estéticas, né? E eu acho isso louvável, mas não deu, não funcionou, não pegou. A gente, assim, eu sei lá, acho que eu odiei, assim, eu comentei lá no grupo também, eu falei, gente, eu tô vendo o filme, tem 20 minutos, a série, eu já quero parar. Porque, assim, eu tava odiando muito, sim, eu falei, ok, né, vamos ver. Assim, a Sil falou que não é pra forçar. Se tu não tá gostando das coisas, não tem que ver, não é assim? Pois é, mas né. A Sil falou que a vida é muito curta pra filme ruim. A gente tem que ser. Ainda mais dois. É, pois é. Mas eu sou corajoso, né? Aí eu falei, vou ver. Mas assim, né? Eu comentando aqui, rapidinho aqui, algumas coisas que eu comentei no grupo lá, que eu vi. Eu acho que tudo, nada funciona assim nesse filme. A única coisa que funciona pra mim é o. Pra mim, que eu gosto do filme é o personagem do Roman. Eu achei ele um personagem interessante nesse filme. Diferente também, né, do outro, mas aquele tá diferente. Mas o que me incomoda nesse filme é que, desde o início, todo mundo, assim, muito mal, assim, sabe? Eles têm uns olhares mal. Ela chega lá, tem no prédio lá, o porteiro tá sempre olhando pra ela com cara de mal. Aí ela chega lá no pra entregar a carteira, aí a Minnie já é uma personagem. E isso antes no hospital, né, quando ela perde o bebê, o personagem dos olhos azuis está lá, tipo, escolhendo ela. E aí tem a festa que a Rosemary é convidada, aí tá todo mundo com cara de mal nessa festa, todo mundo olhando para ela. Aí, isso eu achei muito, muito ruim, assim, porque justamente por causa disso que eu... Quando não tem como não comparar, né? Então, se você pega o filme de 68 e até mesmo o livro, né? Isso se perde muito. A sutileza, como o Tyson falou, a sutileza não existe, se perde, né? Ok, quero ser violento, né? Quero mostrar mortes violentas. Seja violento, mas assim, que essas mortes assim, façam sentido, né? Nesse filme, assim, sinceramente, igual eu falei, as mortes desse filme são igual... Assim, né, descrevendo aqui, dando um spoiler aqui, a mulher, ela tá num restaurante, amiga da Rosemary, ela tá num restaurante cozinhando, eu não entendo também, porque ela acho que tem dois empregos, né, porque ela trabalha na faculdade, trabalha no restaurante, não entendi muito essa personagem. Elas vão fazer um curso de culinária. É um curso de culinária, né, eu perdi essa parte, assim, devo ter distraído. Aí ela tá lá nesse curso, aí ela tá lá fazendo as coisas, aí ela tromba em alguém... Tromba na panela, se queima, cai alguma coisa no chão, ela escorrega, bate a cabeça. E tipo assim, aí o outro cara lá tá no carro. Gente, assim, me esclareçam isso, que eu não entendi muito bem. Tava meio que chovendo dentro do carro, que o cara ele tava suando muito. Eu não entendi, porque parece que tá caindo água dele. Eu não sei também. Ok, vou então pelo conceito que eu entendi. Tava chovendo dentro do carro. Aí o cara, ele sai do carro meio atordoado, assim, acho que ele... Bate o carro, aí ele sai do carro e é atropelado, sabe? Eu falei, gente, isso é muito premonição, é muito comichão e coçadinha do Simpsons. Assim. aí isso tudo assim, me incomodou muito. Assim, a cena da concepção, né? Ela é muito ruim. Eu gosto muito também, Tyson, da Zoe Saldanha, mas eu achei ela nesse filme também não funcionou nessa série. Ela não funcionou, não consegui gostar. Tem cenas com elas que eu fiquei com vergonha. Tem uma cena que ela vai na igreja, aí o padre tá contando um caso lá das irmãs. Aí eu vou fazer um paralelo com o original, que o mesmo caso é meio que contado, mas ele entra num contexto meio assim do Guy fazendo uma piadinha com o caso, com a história das criancinhas, que a moça comia criancinhas. E o cara conta, tipo assim, é contado de uma maneira meio... Mas, assim, uma conversa meio jogada fora não parece ser muito sério, né? Ah, não, tem uma lenda nesse prédio que tinha duas irmãs que comiam criancinhas, né? O cara, que fome, né? Fazendo piadinha com a história. Aí, nesse filme, nessa série, não. Ela vai e conversa com o padre preocupado com ela. Aí ele conta uma história e não basta contar, são mostradas cenas, né? Das irmãs com os homens cortando eles, matando. Aí tipo, corta pra ela assim: nossa, que história horrível. Tipo assim, gente, assim, zero empatia com o padre que tá contando a história terrível, assim, né? Pois é. Então, assim, eu achei muita coisa ruim nessa série, assim. E igual eu falei, assim, eu gosto muito da Zoe Saldanha, assim. Fiquei muito interessado de ver por causa dela, mas é de resto, assim, não tem nada assim que eu tenha gostado, não, gente. A sequência final, para mim, ela é constrangedora também, assim, não dá. Porque daí se parar para anotar, porque aparece a moça que morava antes no apartamento, né? Acho que o filme abre com essa cena, se não me engano, dela se matando, ela pulando da janela, e só que ela tinha um namorado que morava com ela, né? Em dado momento assim da série, esse namorado aparece depois de um jantar e atira no Roman. E aí, quando estão esses quatro juntos, assim, tá o Roman, a Margot e o Guy, todos vestidos de preto. E a Rosemary tá de rosa. E aí, na última cena, quando ela tá andando levando o carrinho de bebê, assim, para passear na beira do Sena, ela está de preto. Aí rolou uma sutileza, se pá. Mas uma coisa que me irrita muito, que é o mais besta. Não sei se é o mais besta, mas sempre me irrita quando acontece. Mudaram para Paris. Dois estadunidenses em Paris. E aí a Margot chama os dois para uma festa na casa dela, né? E ela fala: ó, gente, a partir de agora todo mundo aqui só fala inglês, porque a gente tem esses dois aqui que não falam francês, então todo mundo nessa festa vai falar inglês. E aí todo mundo fala inglês com sotaque. Mas tem várias, algumas cenas em que só tem franceses no recinto e eles continuam falando inglês com sotaque. Sim. Eu fico tão irritada. Porque nem nesses pedacinhos, sabe? Um americano sabe ler uma porra de uma legenda. Nossa, nem para fingir, né? Hoje nada a ver, Então. mas eu lembrei do. Eu vou sair um pouquinho do remake do Grito. Ele se passa no Japão, né? Aí a menina passa na casa lá com terceiros assassinatos. Aí a faixa lá tá escrito Keep Out. Tipo assim, gente, não tá no Japão, né? A parte que vem tá escrita em japonês, caralho. É tipo isso. Ah, mas para mim, assim, o uso Gente, mais não consegue. criativo tipo, a maneira de contornar isso, a maneira mais criativa que eu já vi, foi naquele filme Caçada ao Outubro Vermelho, que é um com o Sean Connery, que daí, tipo, tu tem ali espaço num submarino, e daí eu acho que tem ali os alemão, russo, alguma coisa assim. E aí no. Acho que é alemão. E aí no início eles estão, tipo, falando, assim, em alemão e tudo mais, né? E aí a câmera vai, tipo, vai se aproximando de um cara que tá falando em alemão, vai se aproximando, e aí chega e começa a enquadrar só a boca dele enquanto ele fala, e aí a câmera começa meio que fazer uma panorâmica, assim, dando a volta na boca dele, e quando ela chega do outro lado, ele tá falando em inglês. Então, tipo assim, é a câmera dizendo: ó, eles estão falando em outra língua, só que a gente não vai mostrar isso pra vocês, basicamente. Então, tipo, o ator Tá lá. do nada, ele começa a falar em inglês, tá ligado? Então, tipo, é muito criativo aquilo, tipo assim, porque ele tá explicitando a preguiça de ler legenda, tá ligado? Então, a gente vai fingir que finjam que ele tá falando em alemão daqui pra frente, apesar de que vocês vão entender tudo que ele tá falando. Então, faça assim, então, tipo assim, abraça a bizarrice. Boa. Muito bom, gente. Bora passar então para o nosso último filme de hoje? Isso aí. Bora. Apartamento 7A, que saiu esses dias. A gente está gravando dia 8 de outubro, acho que saiu mais pro comecinho desse mês. É uma produção que entrou direto na Paramount Plus, não passou pelos cinemas. Não sei se. Eu vou usar a última profecia em alguns momentos, eu acho, daqui para frente, mas. Só para exemplificar que a última profecia é uma prequel também de um clássico que não ia para os cinemas, ia direto para o streaming também, e depois mudaram de ideia e saiu no cinema e foi ótimo porque é um filme muito bom. E com esse apartamento 7A, isso não rolou, né? De fato, foi direto pro Paramount Plus. Eu até tava vendo um vídeo da Leno Gari, que é um crítico, e ele tava dizendo que ele também achou esquisito, porque a Paramount normalmente ou lança as produções próprias no cinema, ou se não vai lançar pro cinema, eles vendem para outros streamings. É a primeira vez que eles lançam uma produção própria direto no streaming próprio. Não sei se isso diz alguma coisa assim, Tipo, mas ninguém quis comprar? enfim, acho. É, então, Pode ser. pode ser Mas uma por coisa aí. curiosa é que, tipo assim, a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse filme foi quando a gente tava fazendo aquele episódio de expectativa pro ano seguinte, coisa assim. E eu acho que o Samuel mencionou esse filme. Só que, se eu não me engano, foi no ano passado, não nesse ano. Eu lembro dele ter falado sobre esse filme. Talvez ele ainda tivesse em produção, alguma coisa assim, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar, que daí ele falou, ah, tem esse daqui, e aí vai contar o que aconteceu antes do bebê de Rosemary. Eu nunca nem tinha ouvido falar do filme, e aí eu fiquei bastante curioso, mas eu acho que já faz mais tempo, eu não acho que tenha sido esse ano, acho que ele falou sobre isso, tipo, em janeiro do ano passado, mas eu posso tá enganado em relação a isso, não sei se vocês se lembram disso. É uma boa pergunta. Depois eu vou dar uma olhadinha no, Aqui pra gente perguntar pra na ele, né? nos, nas nossas expectativas. Samuel. Oi, Samuel tá desaparecido, né? Não tá aqui pra gente É, perguntar pra daí. ele. Não Então, sei se tem difícil da relação gente também. perguntar. Mas vamos então que ele Ó. deve estar com ele lá conversar. Ai, a história fica mais É, complexa. tá vendo? Mas eu não lembro mesmo quando que a gente falou dele. Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi falar desse filme também. E eu acho que eu ouvia falar dele, daí eu me esqueci. Ele sumia da minha cabeça, sabe? Aí ele voltava, tipo, ah, é mesmo, né? Tem Vai isso. rolar. Mas eu me esqueci. Mas enfim, Apartamento 7A, então, foi dirigido pela Natalie Erica James, que fez o ótimo Relic. É Relíquia Macabra, se não me engano, o título em português. Péssimo. O filme é ótimo. O título é bem ruim, mas ela mesma também escreveu o roteiro junto com Christian White e Skylar James. O filme então conta a história. Eu quis falar um pouco da personagem da Terry lá do filme original, porque ela é justamente a protagonista desse filme, né? Então a gente acompanha a Terry como uma dançarina, né? Ela faz teatro, assim, é uma dançarina de teatro. E ela sofre um acidente, ela quebra o tornozelo, numa cena bem agoniante, inclusive. E aí ela passa a ter muita dificuldade de conseguir passar em testes, né, para entrar em novas peças, assim. Até que ela cai nas graças da Minnie e do Roman. E a partir daí é basicamente a mesma história do bebê de Rosemary. Porque é isso, né? A gente já. O Tyson já falou antes que é mais um remake do que uma prequel, né? Tem muitas coisas similares, algumas diferenças, mas pouquíssimo se acrescenta, eu acho. Dá pra dizer que é um filme com personalidade própria, sabe? O que eu acho bem. Acho uma pena. Mas bora falar dele então. Quero saber o que vocês acharam. Eu não odiei o filme, tá? Eu vou começar por aí, porque, tipo, eu acho que ele tem muitas qualidades. Eu gosto que a diretora, que eu já esqueci o nome agora, eu gosto que ela tenta fazer algo que é algo próprio dela. Ela não tenta emular o estilo do Polanski. Então é um filme que é muito mais elegante, digamos assim. É um filme que é muito mais baseado assim no cinema clássico e não no, naquele estilo mais moderno do Polanski. Então, mesmo quando ela traz algumas coisas que seriam similares, digamos assim, ela tenta dar mudar um pouco. Então, por exemplo, a gente tem uma cena que é tipo exatamente a mesma do Bebê de Rosemary, que é a concepção ali, né? Então, tipo, ela toma alguma coisa, ela é derrubada, ela é levada para um lugar e daí ela é, digamos, estuprada pelo demônio, né? Basicamente é isso que acontece. E aí, enquanto isso está acontecendo, ela tem uma alucinação do mesmo jeito que a Rosemary teve também. Só que daí o que que ela faz? Ela transforma essa alucinação numa sequência musical, sabe? Então, tipo, é um negócio que fica bem bizarro assim, porque tipo é uma sequência que é tipo toda era para ser meio que toda alegre e coisa assim, mas a gente sabe o que que está acontecendo, então causa esse estranhamento, que eu não necessariamente, assim, vou dizer, gostei dessa decisão. Eu gostei do fato de que ela não quis fazer a mesma coisa, é isso que eu quero dizer, sabe? Em alguns outros momentos ela também faz isso. Então, por exemplo, ela não usa aquela câmera na mão que o Polanski usa, por exemplo, ela tá sempre assim com uma imagem que é muito mais estática, uma imagem muito mais bonita, inclusive, é um filme visualmente bonito. Tem outras questões, assim, tipo, por exemplo, do fato de que eu falei lá no anterior, né, que o aborto não chega sequer a ser mencionado no filme anterior, e nesse daqui vira uma questão, vira, no momento em que ela descobre que ela tá grávida, ela já considera isso também, porque, tipo assim, ela tá focada na carreira, ela tem uma vida, digamos assim, né, no sentido de que ela não é simplesmente a esposa de alguém, por exemplo, que seria o que é a personagem da Rosemary, né? Tipo, pelo menos no primeiro olhar no filme anterior. Então, uhum. Aqui ela é mostrada como essa pessoa independente, essa pessoa que é motivada. E aí, por exemplo, a cena, eu acho muito boa a cena que ela explica o que a dança significa pra ela. Eu acho que aquela cena, aquele diálogo eu acho muito bom, como ela fala que, tipo, é a maneira como ela usava pra escapar daquilo que tava acontecendo e tudo mais, e quando eu dançava, meio que a dor ia embora e esse tipo de coisa. Eu falei, pô, legal, eu entendi exatamente a motivação dessa personagem. E aí eu entendi que, tipo assim, quando ela engravida, essa questão, assim, de vai manter o bebê ou não vai manter, ou, tipo, quanto que... A primeira coisa que vem na cabeça dela é, tipo assim, o quanto que isso vai... esse bebê vai atrapalhar minha carreira, sabe? Então, tipo assim, eu gosto da ideia de ser uma personagem que, de personalidade, ela é muito diferente da Rosemary. Sabe? Não faz sentido pra mim que ela consiga dançar enquanto tá grávida, sendo que a Rosemary não conseguia ficar em pé, tá ligado? Tipo, uhum. Que eu não entendi como que isso é possível, porque tipo, a Rosemary ficou lá, tipo, ficou toda pálida e fraca e não conseguia nem se movimentar, e ela tá lá pulando, dançando até sei lá quantos meses de gravidez, mas tudo bem, a gente vai suspender um pouco dessa parte, mas de maneira geral, o problema do filme, na minha opinião, ele tá mais no roteiro do que necessariamente na direção. Eu gosto da atriz principal, eu acho que ela entrega muito bem, assim, essa questão dessas nuances da personalidade dela, assim, do que motiva ela e do que, sabe, tipo assim, do quanto que a gente sente a dor dela, basicamente, né? Assim, inclusive a dor dela física mesmo, porque, tipo, você vê ali que no início, todas as vezes que ela tá, tipo, tentando dançar, tem aquela cena que é muito boa, quando ela vai fazer o teste lá pra tentar conseguir um papel, coisa assim, que daí eles falam, você é a garota que caiu, né? Você é a garota que quebrou o pé e tudo mais. Ela fala, não, mas isso não vai acontecer de novo. Aí o cara faz ela, tipo, fazer o mesmo movimento que ela quebrou o pé, tipo, 50 vezes até ela não conseguir mais. Tu sente a dor que ela tá sentindo o tempo todo, sabe? Então, tipo, ela passa isso pra gente. O problema é como a Sil falou, né? Tipo, é o roteiro, porque, tipo, em vez de explorar esse universo, digamos assim, né, tudo aquilo que acontecia nesse prédio e tudo mais e tal, eles resolvem fazer o mesmo filme de novo. Então é basicamente essa mulher que se muda pra esse apartamento, e aí ela eventualmente engravida, os vizinhos ficam tipo meio que cercando ela, e porque eles querem que ela dê a luz ao filho do diabo. E aí tem cenas que são, tipo, exatamente iguais. A cena da concepção em si, tirando a parte do sonho dela, tipo, né, é basicamente a mesma coisa também. A diferença é que ela traz esses pequenos toques de autoria, assim, digamos assim, que ela mostra mais esse demônio. O demônio, no primeiro momento, ele aparece como sendo algo um pouco mais fantasioso, e depois ele se torna algo mais realista e tudo mais. Ele aparece em alguns outros momentos ao longo do filme, o que me diz que a diretora estava tentando, de fato, fazer algo próprio. O problema é que, como eu disse, a estrutura do filme é toda a mesma, assim, ele segue toda a estrutura do original, assim, de tipo, ó, vai tentando, vai... as coisas vão ficando mais estranhas e eventualmente vai chegar numa conclusão que a gente já sabe qual vai ser, porque a gente viu o original, a gente viu aonde que... o que aconteceu com ela, né? Então, assim, se tu já sabe aonde que a história vai acontecer, vai acabar, pelo menos muda um pouco do trajeto. E não, o trajeto acaba se tornando o mesmo também, com exceção de uma coisa e outra, acaba se tornando tudo meio que igual, né? Ah, lembrei da outra coisa que eu queria falar, que é o seguinte. E aí tem uma outra decisão que, sei lá, eu não... ficou muito mais evidente pra mim vendo os dois filmes um em sequência do outro, que é a ideia de que, como eu falei, que no filme do Polanski, ela tem essa ajuda, das outras personagens femininas, né? Naquela cena que todo mundo se re... que elas se reúnem ali, elas ajudam ela. Enquanto que nesse novo filme, que é dirigido por uma mulher, ela aposta muito mais na rivalidade feminina e não na. E não na ajuda, sabe? O que é uma escolha curiosa, tipo, mas de novo que eu acho que tem a ver com essa ideia de você tentar fazer algo diferente, né? Pra não ser exatamente a mesma coisa. Então, assim, nesse filme aqui ela tem uma amiga que ajuda ela o tempo todo, mas basicamente todas as outras personagens femininas que a gente vê, assim, principalmente aquela de lá que é, digamos, a estrela do show lá, né? Tipo, todos os outros personagens estão contra ela também, sabe? Então acaba isolando mais ela ainda. E aí só reforça um pouco para reforçar um pouco mais da amizade dela com essa outra personagem. Ah, e uma última coisa em relação à personalidade dela que eu achei que é interessante, por mais que o filme em si não explore tanto, é esse lado um pouco mais, dá para dizer até um pouquinho mais violento dela, né? Porque ela tem tipo três momentos distintos no filme que ela demonstra tipo um. Não dá pra dizer que é um ar meio sombrio, assim, né? Tem uma cena que ela simplesmente joga uma taça pela janela e quase cai na cabeça de um cara lá na rua e ela meio que não se importa. Tem uma outra cena que essa outra dançarina tá falando mal dela, falando assim, ah, por que que não se joga de uma escada, alguma coisa assim? E ela vai lá e meio que empurra a mulher e quase que joga a mulher da escada, sabe? E aí isso acaba culminando na cena final, quando ela, tipo. Ela. Aí vai ter spoiler, obviamente, apesar de que a gente tá falando de um filme que o final a gente já conhece, mas culmina na cena final quando ela, tipo, direciona isso pra ela mesma, que assim, ela toma o controle e daí ela pula pela janela, né? Tipo, depois de também toda uma sequência de dança que eu acho que é bastante significativa. Então, assim, eu gosto dessas mudanças, mas eu tô dando voltas pra não falar do problema principal, que é, tipo assim, ele em vez de ser. Ele tem medo de ser um prequel, na verdade, né? Então ele tem medo de ser um prequel e ele acaba se tornando um remake. É, acho que é a melhor descrição. Medo de ser um prequel. Exato. A gente, quem viu o Dirty Dance, eu com minhas análises doidas, né? Quem viu o Dirty Dance e vê esse filme aí vai ter um trauma, né? Por causa da música bonitinha lá. A minha namorada, ela ama Dirty Dance, né? Então, acabou que ela não conseguiu ver o filme comigo. Eu falei, não vou nem passar esse filme pra você, não. Porque você vai odiar. Porque é a mesma música, né? Tem uma música que é a trilha do Dirty Dance, que faz parte da trilha do Dirty Dance, que tá nesse filme. E eu achei sensacional a música, né? Que eu achei linda. Mas enfim, acho que o Daniel escreveu bem, eu concordo muito com ele, assim, muitos aspectos do filme. Eu vou falar o que é que eu gosto muito do filme. Eu gosto muito da cena, apesar, né, de seguir o roteiro ali do livro e do original. Eu gosto muito da cena do. A gente gosta falar que gostar da cena, gente, é meio bizarro. Eu acho uma cena bem feita, tá? Que é a cena do estupro, né, da violência, né? Não, não gosto da cena, gente. Eu acho que é uma cena bem feita, bem dirigida. Tem uma cena que os caras estão dançando, eles formam um pentagrama. Então, eu acho esteticamente uma cena muito bem feita. E o que o Daniel falou também, né, reforçando aqui, eu acho muito interessante essa questão do aborto, né, do filme, dela tomar essa decisão, dela não. É justamente isso que eu acho que é uma coisa. É diferente, né, das personagens, né? A semelhança dessa personagem de querer alcançar, né, alguma coisa e de isso ser um facilitador para ela, né, porque ela uma condição que não era dela, porque ela era boa, né, quando ela estava fazendo a primeira peça e ela machucou o pé, ela era boa, né, ela tinha grandes chances ali de realmente virar uma estrela. Eu acho interessante essa coisa do demônio estado, né, do mal está nas artes ali. O Alan Marchand lá, ele é um dos chefões lá de uma peça que vai estar na Broadway. Eu acho isso muito interessante, assim. Isso, acho que isso podia ser muito mais explorado, assim. Eu acho, tipo assim, acho que podia chegar numa cena do espetáculo, assim, final mesmo, assim, né? Até tem uma cena, acho que é de ensaio, não sei se chega na cena do espetáculo, porque a peça é uma coisa já bizarra, assim como aconteceu no Suspiria, por exemplo. No remake, né, que eles fazem uma coisa bizarra lá com o espetáculo, que eu acho maravilhoso, então mostrar ali como isso permeia as artes, assim. Mas o problema está, e eu concordo com todos vocês, né, nessa questão. Eu não gosto de algumas escolhas dela, assim, que apesar dela querer mudar, dela mostrar mais o demônio, tem uma cena que ele aparece de lado, eu acho. Tipo, ele aparece, ele meio que corre dela, assim, ele aparece, corre. Aí tem umas cenas que aparece, tipo assim, a mão dele pegando nela. Aí eu não gosto disso, eu acho que entendo a questão de querer alterar, mas eu não acho que funcione. Eu não gosto daquele personagem do Alan Marchand, né? O ator é o Dean Studios, eu acho ele muito ruim. Gosto da atuação da Julie Garner, achei muito boa, assim. Gosto também da Minnie, ela é uma personagem insuportável, assim, a voz dela. Acho que se o Felipe tivesse aqui, ele ia odiar essa personagem, que ele odeia personagem chata, e ela é chata. A voz dela é insuportável, mas eu acho que ela é totalmente incrível nessa trama. Assim, no início eu achei meio caricata, mas quando ela vai ficando um pouquinho mais bizarra, assim, eu gosto disso. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que era um filme que tinha um potencialzinho. Eu acho que a história, essa história da, né, da Terry, ela era difícil, porque no livro, conforme a gente falou, ela era uma coisa assim, né, que era subjetiva, a gente gostava, mas era uma coisa que a gente sabia meio que a versão da Minnie e do Roman, né? Apesar dela falar, né, no, na lavanderia, que a Minnie e o Roman acolheram ela, tirou ela da rua, mas no final o que a gente sabe é a história da Minnie e do Roman. Então eu acho que seria difícil mesmo fazer alguma coisa nesse sentido de criar uma história para essa personagem. Mas tinha um potencial ali. Eu acho que eles encontraram a linha dessa questão dela ser atriz, dela ser uma dançarina. É, eles encontraram a linha de usar a questão da busca pelo sucesso e do mal estar ali como facilitador para isso, e da pessoa acabar, embora ela seja diferente, porque ela é manipulada, ela não é, tipo, não foi feita uma proposta para ela, né? Ela é manipulada, e eu acho isso interessante, porque no caso do Guy, é uma proposta para ele. Você faz isso, você vai ter sucesso, e ele aceita. No caso dela, não, ela é manipulada e ela vai aceitando aquilo e ela vai gostando daquilo de certa forma. Então, acho que é isso, gente. Eu acho muito interessante. Eu acho que tinha potencial ali, que poderia ser melhor. Mas, né, entendo ali que faltou realmente um tato melhor ali pro roteiro de. Acho que o Daniel resumiu bem, de ter medo de ser o prequel e ser o remake. Ah, eu assino embaixo o que vocês falaram. Acho que basicamente é isso. O principal defeito é que a gente vai assistir um filme achando que vai ser um prequel, mas acaba sendo mais um remake. Mas tem fazendo um comparativo assim com essas outras franquias que estão ressuscitando agora. Então, assim, a primeira profecia eu acabo colocando ela como superior ao Apartment 7A, mas ainda assim prefiro o Apartment 7A do que, por exemplo, o Exorcício Devoto e Halloween Ends. Então, assim, tá aí no meio do caminho. É, não é um filme ruim. É que a gente não acaba comprando uma coisa e acaba recebendo outra, né? Quando eu comecei a ver o filme, eu gostei, assim, achei interessante essa história deles. Porque, igual o Ivo falou, a Terra não é muito explorada. Então, eles poderiam ir pra qualquer caminho. E eles escolheram incluir esse elemento do mundo da dança. E eu achei interessante. Eu fiquei pensando, nossa, pra onde será que eles vão com isso, né? E aí, conforme o filme foi passando, ele foi ficando cada vez mais parecido com o filme de 68, e aí que eles se perdem, né? Então, igual você falou no começo do episódio, né? Eles poderiam ir para dois lados com a Terry, né? A Terry que ficou grávida e acabou não aceitando e se matando, ou a Terry que não aceitou e por isso ela foi morta, né? E eu acho que talvez o maior erro foi eles terem escolhido esse caminho, porque eles ficaram presos nessa história de acontecer exatamente tudo que aconteceu com a Rosemary, aconteceu com a Terry também. Acho que talvez foi esse maior, o primeiro erro que eles tiveram, e eles acabaram ficando presos nessa narrativa, né? Porque a Terry poderia ter passado o filme inteiro sem estar grávida, né? E eles não iam ficar presos nessa história. E uma coisa que o Will falou também, que eu lembrei agora, né? Essas cenas, por exemplo, da mão pegando a Rosemary, esses jump scares, né? Eu também não gostei, porque acaba a gente volta batendo naquela tecla, né? Perdeu a sutileza, que era uma coisa que a gente gostava muito no filme original. Então ele acaba ficando aquela cara de filme genérico, com forma, para dar um susto no, na pessoa que tá assistindo. Então também não gostei. Aí pensando assim, na Terry, né, que é a protagonista. Apesar de parecer muito remake, a personagem é muito diferente da Rosemary, né? Então, enquanto a Rosemary, ela é muito inocente, muito ingênua, até demais, assim, a Terry não é nem um pouco ingênua, né? A Terry, para mim, ela, desse filme, ela me lembra, para mim, ela é muito mais uma releitura do Guy do que da Rosemary, né? Ela, enquanto a Rosemary, para ela, a coisa mais importante é o Guy, a família. A Terry, ela quer o sucesso a todo custo, né? E, inclusive, pensando em cenas muito parecidas com o filme de 68, né? Tem a questão do rival da Terry, que acaba, ela acaba ficando doente para Terry poder pegar o papel principal, a mesma coisa que aconteceu com o Guy, né? E mas além disso, não deixa de ser uma Terry meio que gourmetizada, eu acho, porque no filme, no livro, não explora muito como que a Terry, como foi da Terry, mas dá muita impressão de que ela fazia uso de drogas, uma coisa mais ilícita. E nesse filme não, né? Fica uma coisa mais assim, ah, ela não é viciada em droga ilícita, ela só toma uns remedinho para dor, assim. No filme, no livro, dá a entender que ela estava talvez envolvida com prostituição, né? Que ela fala que ela fez coisas que ela se envergonhava muito. No filme, não, ela apenas quase foi fazer um teste do sofá, porque ela queria muito papel. Então, assim, deu meio que uma amenizada no que talvez a Terry poderia ter, caminho que a Terry teria ido no, na história original. E é assim, só para concluir, duas cenas, assim, uma que para mim foi a pior e para mim é a melhor. A cena da lavanderia, que ela. E remete à cena que a Terry conhece a Rosemary, né? A lavanderia do prédio, o dia que elas se conhecem. Que acaba ficando, né? No, só mostra de relance a Rosemary, mas obviamente é remetendo àquela cena. E para mim é a cena que mais me incomoda no filme inteiro, porque eu me senti praticamente a Kathy Bates na Louca Obsessão, quando o escritor começa a fazer uma coisa que foge com a história, que não respeita a regra da história original. Porque, segundo a história original, quando a Rosemary está no prédio e conhece a Terry, a senhora Gardner já teria morrido, porque ela mora no apartamento da sua Gardner. E no Apartment 7A, essa cena acontece antes da senhora Gardner sair do prédio e morrer. Então, como que a Rosemary está morando no prédio que a senhora Gardner ainda mora? Então, assim, fiquei muito irritado com esse furo que teve aí no roteiro. E eu até voltei. Total, Nossa, eu não nossa. tinha Eu nem me voltei e ligado falei, não é nisso. possível. Será que essa cena vem antes e realmente vem? Então, assim, é impossível isso ter acontecido. Eu fiquei bem incomodado com esse furo. E, para mim, a melhor cena foi, como vocês já disseram, que foi a final. Para mim, eu adorei. Eu amo essa música. Então, eu nunca imaginei que essa música seria usada num filme de Rosemary. Achei bem inusitado, assim. Achei que casou bem. Por mais que a gente sabe o que vai acontecer, eu fiquei apreensivo, assim, esperando como que ele ia fazer, o que ia acontecer. Então, para mim, terminou o filme deixando um gosto bom, assim, sabe? Mais ou menos. É isso, gente. Eu também achei. Eu achei ela diferente, assim, ela deu uma quebrada, assim, né? No... Ela fez algo diferente ali, né? Eu achei muito interessante. E por mais que eu disse, né, que eu gosto mais de não saber, né, de ficar no ar, essa coisa, mas eu também gostei muito da construção dessa cena. A música, eu pensei primeiro em Barbarian, porque toca no final do Barbarian também. Mas, eu acho que o uso dessa música é recorrentemente bom. Mas é isso, gente. Eu acho que vocês já falaram tudo. Tudo que eu anotei aqui, vocês já falaram. Eu tinha anotado da Gardênia, essa parada dela ser a dona do apartamento, né? Da Rosemary, mas eu não me liguei nessa É, coisa também da passou. ordem das coisas. É, foi Passou muito bom. despercebido. E aí a Rosemary e o Guy aparecem no finalzinho também, né? De costas, assim, quando a Terry tá morta na calçada. Eu acho que esses fanservice, assim. Tem uns fanservice que é da hora, mas às vezes assim eu acho tão bobinho, sabe? Tá, já sabemos, né? Acho que eu tô ralando. Exato. E os funcionou muito bem, né? Esse foi tipo só uma homenagem mesmo, assim. Então. Ah, só uma coisa que eu anotei aqui para não esquecer. Falando dessa questão dos problemas de roteiro, né? Tipo assim, não chega a ser necessariamente um problema, mas tipo, me incomodou também que quando ela começa a investigar um pouco sobre a antiga moradora daquele apartamento e tal, não sei o quê, que ela entra numa igreja. E aí ela encontra uma freira e a freira tem tipo todas as respostas que ela precisa, assim, tipo, só falta Exato, fazer uma verdade. apresentação de PowerPoint assim para depois falar tudo para ela, tá ligado? Nossa, tipo, foi muito Ah, fácil encontrar as entendi. respostas, tá ligado? Demais, nossa. Péssimo. Mas Coitado da era isso. Rosemary, Mas é ela não teve isso, essa né? sorte. Não. Não. As pessoas morriam antes de passar as informações para ela. Ai, sim. A Rosemary da série, ela acha no Google. É, ela tinha essa vantagem. É. Então, né? Google e acha tudo lá. Ai, mas é isso, né? Uma prequel é isso. A gente sabe normalmente qual vai ser o final e o interessante é como chegar até esse final que a gente já conhece, né? E nesse caso não teve nenhuma grande surpresa, assim. Nada que... Nenhuma mudança que fosse muito... Eu gosto dessa coisa da dança, mas assim, nada... Nem personagens, assim, que acrescentaram alguma coisa à história, assim. Eu gosto muito da Diane Wist como Minnie. Uhum. Com a vozinha. Nossa, dela, muito como bom. O Ivo disse. É um pouco irritante, assim, mas eu acho que ela ficou ótima no papel, assim. A Julia Garner também tá muito bem. Mas é isso, como o Daniel disse, o roteiro é o que peca, né? Mas concordo com você, Tyson. É, o exorcista, o devoto, é... Esse não tem, não tem como bater, não. Não. Mas eu volto naquilo que eu falei no início lá, que não existe filme desnecessário. Então, por mais que eu não tenha gostado, eu não acho que ele... Sim. Não, tipo assim, ele tem todo o direito de existir, no caso, né? Não é desnecessário. Até o exorcista devoto não é desnecessário. Não, porque filme necessário, desnecessário, nenhum filme é necessário, né, gente? Exatamente. Nenhum Logo, filme precisa existir. Exato, não, eu concordo. Não tem isso. Quer fazer um filme, faz. E se não quiser e ver, não vê. Às vezes vai sair tá algo bom e às vezes vai sair algo ruim. Exatamente. Sim. Não, mas eu pode falar, Tyson. Eu ia falar só assim, que a gente... Comparando com o Devoto, né? Eu acho assim, se o Exorcista Devoto, tão ruim que foi, ainda assim tem chance de ganhar outras continuações, né? Faz tempo que eu não vejo notícia deles, mas tem. A intenção era fazer uma nova trilogia, né? Eu acho que se ele ganhar uma trilogia, eu acho que o Apartamento 7A merece também um novo reboot para a franquia, inclusive para a gente ter finalmente a adaptação do livro do Filho de Rosemary. No cinema. Eu acho que se o Exorcista, o Devoto merece, o Apartamento 7A merece mais ainda. Ó, tá vendo? Eu acho interessante, hein? Só uma coisa, o Exorcista daí ele vai... pronto já. O Exorcista ele vai ter continuação, só que daí vai mudar o diretor, vai mudar a história. Vai ser do Mike Flanagan agora. Ele já tá escrevendo, mas ele falou que vai ignorar o que veio antes, vai fazer o negócio dele. Então, em Flanagan, we trust. Vão fazer tudo de novo. Isso, exatamente. É isso. Como tem que ser. Reboot do reboot. Reboot do reboot. É um loop. Eu acho que é o melhor a se fazer mesmo. Põe fogo, depois joga... Ah, lembrei o que eu ia falar. Ah, era da série, gente. O que aconteceu com o gato? Porque a Rosemary acha que o bebê dela morreu, né? Até ela descobrir que não. Mas eles chegam a jogar as cinzas do bebê no rio. Ah. Eu acho que era o gato. Olha só. Porque depois disso ele não apareceu mais. Tadinho. Faz sentido, né? Mas faz sentido, né? Que tinha Mas jogado eu alguma acho que, coisa. Eu acho que... Mas assim, acho que um coven de bruxas matar um gato preto... É. Ia ser muito ruim para o coven. Aham. Não sei. Fica aí no ar. Ai, mas é isso, gente. Acho que terminamos, então, né? Sim. Nossa discussão. Sim. Então é isso, ouvintes. Como sempre, né? Deixem seus comentários. Queremos saber especialmente o que vocês acham de Apartamento 7A. Porque, né? É o mais recente, assim. Quero saber se vocês leram os livros, se assistiram a sequência duvidosa. Ah, parece que tá no YouTube, seus tá? Comentários. Essa sequência. Ah, então. Acho que tá, agora acho que tá completa no YouTube, só que sem legenda, né? Gente, agora sim. Ai, muito bem. Mas é isso, Ivo, Daniel, Tyson, obrigada por mais essa gravação. Tyson, obrigada por ter topado entrar nesse episódio com a gente. Isso, eu que agradeço o convite, gente. Obrigado. Obrigada. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, gente. Gravando. Gravando. Eba. Olá, O meu não tá gravando. pessoa. O quê? O seu não. Opa! Sorry, vai lá. Ai, ai, gente, né? Desastre total. Ok, vamos lá. 19h49, né? Era pra gente tá acabando já. E agora? Vamos começar mais cedo, né? Vamos começar. É, pois é. Vamos lá. La la la la.